Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Cortes Tuas Escolheu aqui na Rádio Antena Web. Aquilo que ouviram foi uma pseudo-entrada do jogo Powermonger da Mega Drive. Sobretudo da Mega Drive, mas antes foi lançado para a Amiga. A música entrada que ouviram, este bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, foi o antecessor de jogos de, por exemplo, antecessor do Sims, por exemplo. Aliás, antecessor dos jogos do género, daquela estratégia de conquistar cidades e coisas do género e tal. Coisa. E pronto. É este o programa de hoje. Vamos embora. Vamos embora. Esqueci-me de apresentar. Desculpa lá. Nuno Miguel está aqui comigo hoje. Yo, yo, caros ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição de Escolhes Tu, Escolho Eu! Yeah. Escolhes Tu, Escolho Eu! E a emissão, acho que é 111, também se eu for, whatever, né? Está tudo frio! Ora bem, Escolhes Tu, Escolho Eu, que pertence a uma estação radiofónica que hoje, dia da gravação, dia 4 de janeiro, faz 3 anos, comemora 3 anos, qual era o nome da rádio? Diga todos em casa, Rádio Antena Web! Web, web, web, web, web! Rádio Antena Web! Web, web, web, web! Ora, neste programa que na semana passada fechamos aquele dia, aquela semana e até o ano com 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 as vossas previsões, como é que acham que vai correr o ano. Mandem as vossas sugestões, as vossas ideias para escolhõesdenavarone@ e o resto não sei também, whatever. Ora bem, estamos aqui em mais um programa no escolho tu, Carlos Bonaparte. Próprio Carlos Bonaparte. Onde é que eu já ouvi? Estão esquecidos, pois é. A diferença é que das outras duas vezes que comecei o ano não tinha uma companhia canina aqui a chatear-me a cabeça. Bom, passando a parte da mascota à frente, estamos aqui, Boeda Nice on the Freak, para mais um ano, começa agora, e então é Boeda fora. Lembras que há dois anos a emissão foi mesmo para o ar no dia 4 de janeiro, só gravámos no dia 2. Meu. Um domingo, ainda não lembro. Meu, Boeda fixe, meu. Um domingo. Foi um domingo, dia 2 de janeiro. Há dois anos foi. Meu, então é a emissão 111, vais trazer a música número 1 do CD 1 do Zaba. É verdade. Do 11º CD do Zaba. Foi o que eu disse. Enfim. Vou fazer resumos da semana, ano. Como é que foi a tua passagem de ano? A minha passagem de ano foi passar a trabalhar. É sempre ao computador, caralho, sempre com putas. Tu andas sempre com putas nas passagens de ano aí, sempre no computador. Pronto, é verdade, estavas a mangar aqui com a minha alma, já estás estressado. Sabes que eu escrevo música, sabes que aquela música do Compi, já não gosto da música do Compi. Porquê? Até mandei a Diana. Compi, Compi, lá, lá, lá, lá, lá. Compi, lá, exatamente. Muito bom, muito bom. Essas músicas têm sempre uma mensagem subliminar que a gente não entende à primeira. Tem que ouvir a música 50 mil vezes, que é para entender a mensagem que vem. Exatamente. Muito bem. Mais. E a passagem de ano, foi fazer o computador. Trabalhar. Estás frito, então. Eu não te contei na semana passada, no mesmo sítio onde passei a passagem de ano, na noite de Natal fiquei a saber que perguntei assim a uma tia minha. A tia, ao final, onde é que você nasceu? E ela, Vila Nova de Gaia, sobre feita. Hospital Santo António. Maçarelos. Não, Miragaia. Em 10 segundos, eu nunca tinha tido uma conversa em que em 10 segundos deram 5 locais de nascimento para a mesma pessoa. Eu falei, você nasceu dividir em 5 ou o quê? Foi pena ter ficado gravado. A resposta dela foi, Vila Nova de Gaia, sendo feita. Depois lembrou-se Hospital Santo António. A filha disse Maçarelos. E ela, não, Miragaia. Passado 5 minutos, ainda estava a mandar vir os três, a mãe, marido, portanto, mulher, marido e a filha, a minha prima. Ainda estavam lá os três a mandar-me um com o outro e eu para o meu pai. Eu só fiz uma pergunta. E uma pergunta originou 10 minutos de discussão. É uma alegria ou uma alegria? E o Ruben ganhou o caso de segredos. Mas é verdade. Isso eu sei, fui obrigado a ver isso no... Eu sempre vi quando é que era uma mulher que ganhava, porque Até à meia-noite vi uma coisa, depois à meia-noite tive que ver essa porcaria da Casa dos Segredos. É, porque pronto, na terceira edição, já quando foi o Big Brother, na terceira edição ganhou uma mulher. Agora foi um homem. Foi a Catarina dos Açores. Mas assim, eu acho que há uma coisa que... Não, não é para falarmos da Casa dos Segredos. Ah, não? Não, não, não. É para falar sobre a tua passagem, não. Ah, está bem. As suas perspectivas de 2013. Está tudo bem, está tudo ótimo. Oh, maravilha. Pronto, estou a falar sobre música. Tá, mas não vou falar sobre música, está tudo ok. Uma semana boa esta. Agora vamos estar sob ataque. É verdade. Under attack. Oscar Elity. É, não estou para falar. Muito bom. Já aparece o outro, calado da parte dos colhões de direção. Ah, isso foi muito bom, pá. Foi o teu melhor improviso naquele programa. Foi. É, enfim. Olha, posso contar uma nota, hein? Começamos bem o ano. Yeah, man, começamos bem da frente o ano. Conta aí, andotes para o próprio, para o pessoal. Sabes, estava o professor de Educação Física a testar os conhecimentos dos seus alunos. Está a dizer, então, Pedrinho, diz lá como é que são os adeptos. O que é que são os adeptos do Deporto? E diz o Pedrinho, ah, oh, professor, são dragões, seu professor. Muito bem, senhor. Ah, oh, Joaninha. Joaninha, e o que é que são os adeptos do Benfica? Os adeptos do Benfica, seu professor, são águias. Sim, senhor. Muito bem dito. Muito bem dito. Então, Ritinha, e como é que se chama os adeptos do Sporting? Ah, são leofantes. O que é? Está errado. Está errado. Não é assim. Não é leofantes. Então, o que é que são leofantes? Então, porque são leões que andam sempre de trombas como os elefantes por causa de maus resultados. Já acabou a piada. Piada 2.0, já que a primeira era de sportinguistas e benfiquistas e portistas. E depois, eu achei que dragões... Bom, vamos ouvir antes que eu se faça a neira. Ainda há mais uma nota. Deixa para a terceira intervenção, quando for outra escolha. Que assim acompanhas cada escolha, cada explicação com uma nota, que é para a gente seguir. Ah, mas eu não tenho uma sua opinião. Ah, sobre o Porto. Basta dizer o nome do presidente que eu chamo a nota. Pronto. Vamos ouvir um grupo que nunca passou nesta rádio. Nunca, nunca. Nem na primeira emissão, nenhuma coisa. Nada. Nem sequer nos colhões. Nada. Acho que eu estive a ouvir a primeira emissão. Eu vi lá um senhor Pelágio. É verdade. Três, cantando. Cantando. Por acaso, a minha constelação é que o tema que passou até foi autorizado. Bem, vamos aos ABBA. Vamos lá, então. O tema faz parte do álbum, do último álbum que eles lançaram, foi o álbum The Visitors. Ei lá, mandei uma cabeçada aqui. O álbum foi o álbum The Visitors. E este tema, ele faz parte, ou seja, ele eu creio que ele é a faixa número 11 ou 12 deste disco, já não estou propriamente recordado. Até porque eu não tenho a discografia do ABBA, já tive, mas não tenho. Encontrei esta música no Best Of. Mas esta música faz parte do último álbum. Esta música faz-me sentir algumas coisas, lembrar de outras tantas coisas. Vamos começar, se isso não está. Aquela ali. Hã? Tá, ele está aceso ou não está? Está nada aceso, está tudo, continua a falar, está tudo bem. Então, assim, primeiro a música, portanto, da... Como é que é explicar? A música faz lembrar... Sabes que porque este último álbum já... Ou seja, o último álbum foi concluído já com os ABBA separados. Ou seja, os casais separados. Eu sou. Separados emocionalmente. Sim, sim, sim, sim. E nota-se. Porque essas últimas músicas dos ABBA já não têm brilho. Já não têm aquela energia dos ABBA. E esta música é mais uma música apenas. Não tem aquela magia que tinha os ABBA. É uma música apenas com a voz da Anita Fruitskog e da Frida. E a verdade é que até já apanha, até já aquela evolução tecnológica que eles até já recorrem àquele sonzinho típico que fala. É um som, uma melodia, mas que fala. Não sei como é que isso se chama. Foi. Mas tu depois já vais ouvir na música. Já ouvi. Já? Mas não sei o que é que estás a falar. Pronto, então depois quando a música voltar a tocar, tá, eu depois mostro-te. Digo qual é que é. Pronto. E ou seja, até já apanha essa evolução, que era uma coisa que eu sabe, nunca tinha tido, aliás, só tiveram nesse tema. De resto não ter mais nada. E esse foi como o último single do ZABA. E sabes que depois fez-me veio à minha cabeça aquela sensação de depois toda aquela euforia, depois toda aquela coisa toda do ZABA, e os concertos, nem tanto que eles não eram de concertos, mas discos e discos e singles e discos e singles, e depois há aquele tema que surge no princípio da década de 80, já com uma maturidade muito maior, já com uma frieza, um calor muito menor. Aliás, a frieza é muito maior, o calor é muito menor. Não sei, e faz lembrar primeiro que tudo a transição para a década de 80. Eu continuo a achar que Não é primeiro de tudo, é primeiro. a década de 80 é uma década, apesar de tudo, de paz. Porque é uma década em que a Guerra Fria, em que se fala menos da Guerra Fria. Agora eu vou ler uma altura que aquilo tem os certos mesmos, enfim. É uma altura em que a Europa evolui a olhos vistos. Os Estados Unidos continuam a sua consolidação. Não há aquela coisa de crise, para o Brasil havia, não é? Mas até foi lá o FMI tudo em 82, 81. Mas pronto. Quer dizer. Faz lembrar-me aquela. Como explicar? É como as crianças, quando são crianças, são muito cheias de energia, não sei o quê, depois a gente encontra-as saudáveis, mas adultas. Mais calmas, mais. Frias, ou seja, sentimentos, as emoções. Pronto, no caso do ZABA, aquilo já foi mesmo os últimos sinais de vida, não foi uma questão de adultismo, foi uma questão foram os últimos sinais de vida, não é? Mas é aquilo que a música transmite. E de certa parte, uma coisa que eu gostei muito do ZABA é que eles não saíram pela porta pequena e eles saíram pela porta grande. E eles nem lutaram para se manterem unidos depois de separarem as vidas deles. Eles nem sequer houve assim cenas tristes com o ZABA, de maus ambientes, nem nos espetáculos, nem nada. Eles estiveram bem. E eu tenho o ZABA como uma referência. Para mim, o ZABA é só uma referência. E sinceramente, fiquei triste por terem acabado, 4 anos antes de nascer, mas fiquei triste por terem acabado e ao mesmo tempo fiquei, como é que é dizer? Feliz por terem acabado da forma como acabaram. E esta música faz lembrar a conclusão de mais um dia, faz-me lembrar o ABBA Day, The que foi VH1. David Jones, exatamente, que foi, ocupou grande parte da minha décima para cassete de vídeo, porque depois eles faziam uns intervalos. Ah, porque isso faz lembrar uma altura muito curiosa, porque eles fizeram 2 dias diferentes. Um dia, ou seja, o ABBA Day, só com músicas do ZABA, e depois o outro era o 60 Day, que é essas músicas dos anos 60 e 70, aquelas gravações a preto e branco do Elvis e do Sam Cooke. Tem uma música muito gira que é Wonderful Life. Aliás, Wonderful World, assim que se chama. What a wonderful Não, é world. aquela What a Wonderful World. É, acho que é isso. Acho que é isso. What a wonderful world. Pum, pum. E faz lembrar de facto. Pronto, ou seja, também foi uma parte muito importante dessa cassete de vídeo. Ocupou aí de que maneira. E faz lembrar precisamente essa questão do. Eu continuo a achar, sinceramente, que ainda que a VH1 só tivesse um canal, era melhor do que agora. Tal como a MTV, eu não sei o que é que se passou com os meios de comunicação No social. tempo em que não havia 30 VH1, só havia apenas uma. Os velhos tempos em que a televisão tinha qualidade de coisa que agora talvez já não. É verdade. Palavras tuas. É verdade. Me faz lembrar. Eu tenho saudades, sabes que ainda ontem eu pensei, olha, eu vou aqui para o PC corrigir erros, por causa das falhas elétricas, e vou. O que foi? Estás aqui do nosso companheiro, não é? E vou ver um bocadinho de 5 notícias. Pensei, olha, que giro. Não, raramente vejo, nem vou ver. Pensei, mas agora isto, não sei, não. É assim, eu nem sei se não puxar para ver televisão, se é só uma questão daqui da casa, se é mesmo dos próprios meios de comunicação social. questão tão. Porque eu lembro que já, eu lembro-me por acaso que já para o fim, noutra residência, noutro estúdio, eu lembro-me que já me ia desligando mais a televisão, era mais RTP Memória e canais de música, mas assim já não era bem a mesma coisa, já muitas vezes tinha a televisão mais para fazer companhia. Aliás, eu até já cheguei a ter muitas vezes a televisão ligada na rádio. Porque não te dava mais jeito, não tinha o Radio Shure e por isso. É isso. E escolhi esta música porque faz lembrar isso tudo. Faz lembrar aquelas noites de família, aos fins de semana. Aquele ritmo. É isso. Vamos embora escutar a canção número 1, intérprete. Abba! Título. Under Attack! Orquestração. Abba, coisa. Gostei dessa abatá coisa. Vamos dizer outra vez. Orquestração. Abba, coisa. Segunda intervenção da emissão 111 do Escolhões de Navarone. Queres que eu conte os canhões de Navarone? Conta, conta. Já contei. Mas já foi no ano passado, se calhar não te lembras. É para guardar. Ora bem, agora vamos ouvir um grupo que eu falei aqui até há pouco tempo. O grupo que eu tentei encontrar na rua do meu tio, já sabes qual é. O meu tio que mora na rua de trás. Ah, sim, sim. E eu fui lá e ouvi dizer, ah, não, e uns rapazes de, que vieram da rua de trás estão a fazer muito sucesso aí nas coisas e tal. E eu, então deixei ir à rua de trás, aqui em Vila Nova de Cagaia. Fui eu à rua de trás, até foi pouco antes de Natal, para ver se havia presente cá para a gente. Não estavam lá os rapazes, já se tinham pirado. Mas, reza a história que eles nasceram lá. Nasceram como grupo, não nasceram ali no meio da rua. Se bem que antigamente, deve-se lembrar, no nosso tempo, era onde calhasse. Sim, a porteira fazia o serviço onde calhasse. Os rapazes da rua de trás, traduzindo para anglo-saxofónica. Saxofónica. É muito bom, pá. O ano passa e continuamos burro com o mundo. Chamam-se Backstreet Boys. Esta música, partes de Under Attack que ouvimos agora, sobretudo a parte do refrão, faz-me lembrar a música que vamos ouvir. O estilo é parecido, até em termos de construção melódica, associo as duas. Talvez tu não associes os Carlos Bonaparte. Mas espero eu que, para iniciar este ano 2013, não me faças esta desfeita. Porque o meu coração parte-se quando tu dizes que não. Já parte desde o dia em que eu te pedi em casamento e tu me deste aquele não rotundo sem explicações e sem justificações posteriores ou anteriores. Mesmo antes de fazer a pergunta, podia justificar. Mas não, até hoje, e já se passaram 2 minutos e meio, continuas sem dizer porquê. Aguardo eu por um momento em que tu justifiques e explanes todo o sentimento que te conduziu a referir as 3 letras que conduzem à palavra não. Até um dia em que tu te lembrarás e conseguirás explicar e exemplificar com ilustrações até da revista Gina o porquê de teres dito a resposta não. Enquanto aguardamos por esse momento, voltemos aos Backstreet Boys. De um disco em que, se não me engano, foi Back and Blue. Agora me apetece ver, vejo depois. Quando vocês o nome da música, digo que se é uma música que é maior, que é mais larga que a vida. E então, esta música faz... Não é nada do Back and Blue. Não. Então... É do anterior. É do... Não, não é do Backstreet Back, mas é do outro. É do mesmo do I Want It That Way. É. E de que galmo é esse? Acho que tem esse nome. I Want It That Way. Não tenho certeza. Será o nome da música? Tell Me Why I Want It That Way. Bom, não me interessa. O que interessa é que esta música faz-me reportar sobretudo a duas coisas. Primeiro, os meus tempos de adolescência. Olha, há bocado eu ouvi para aqui e falávamos disso. Em que tinha um amigo meu... O meu melhor amigo da altura, da minha turma, em que gostava muito dos Backstreet Boys. E ele começava muito a cantar Tell Me Why, e depois cantava muito esta All you people, can't you see, can't you see. E ele tanto gostava que eu depois também comecei a ficar atento aos singles dos homens, dos rapazes, que decorei, imagina só, decorei a coreografia que eles faziam no vídeo. E eu fazia, Armando e homossexual, já na altura tinha essas tendências, e eu fazia a coreografia do vídeo. E se quiseres, eu exemplifico. Olha, assim, levantava para cima, pois era. Pois se levantava, era para cima. All you people, pois é, can't you see, can't you see? O cão está a olhar para mim, a fazer figura deficiente. Eu decorei, e ainda hoje sei muitos gestos que eles faziam no videoclipe, no refrão daquela melodia. Faz-me reportar também um grupo que protagonizou as 2 primeiras músicas de Escolhe Sua, Escolho Eu. Verdade ou Mentira? Shape of My Heart e Show Me the Meaning of Being Lonely. Ah! O cão sabe, foi. Portanto, posta esta justificação e a explicação de recordações, e porque, confesso, há momentos em que gostaria de voltar, nós temos meu 7º, 8º, 9º ano, que foram os anos em que tive esse amigo como companheiro de turma, e que, olha, foi coincidência. Há muitas coincidências na nossa vida. Amigo e companheiro desta vida. No dia em que a empresa onde eu estava decidiu encerrar o site, houve 2 pessoas que me telefonaram. Uma que me telefonou foste tu, a outra que mandou mensagem foi ele. A pessoa de quem estou a falar. E eu decorei a coreografia, queres que eu dance outra vez? All you people, can't you see, can't you see? Our love you back in our reality. Eles até estavam vestidos de quase de homens lá do outro planeta, de robô, meio robôs, meio assim, coisas. Tu lembras, não lembras? Bom, posta que está, e terminada que está, a minha explanação de ideias, questiono agora porque disseste não ao meu pedido. Já tiveste 3 minutos e meio para refletir sobre o assunto. Porque não tive a vontade de aceitar. Depois disto, iremos à canção número 2, interpretada pelos Backstreet Boys, de um álbum que vamos descobrir o nome enquanto a música está a dar. Ele diz que é a One Eternal Way. Eu acho que não, mas... Não, é assim, eu não tenho certeza, atenção. Sim. Mas não é do Backing Blue, de certeza. Está bem. Do que álbum é o The Call? Listen, baby, I'm sorry. The Call... Não. Não é de Backroom, não. Não tenho certeza. A canção número 2 é trazida... Não, o The Call... O The Call é do álbum Making Blue. On the love effect and our reality. Já me faz lembrar uma terceira coisa. Agora estava a associar. Ao pensar nessa música e nessa época, lembro-me do nosso grupo de teatro. Quando tu já não andavas na altura. Mas assisti a outras pessoas, sobretudo raparigas. Claro, eram sobretudo elas que gostavam dos Backstreet Boys. E eu já era um caso à parte. A canção número 2 é trazida pelos Backstreet Boys, pertence ao álbum cujo nome iremos mencionar no final da melodia. O título é Larger Than... Larger ou Larger? Larger. Larger. Larger. Larger. Larger. Larger. É Larger. Não estava a saber sobre o refrão. Every time we down... Ah, agora eles iam abaixo nessa parte. We can make it right and that makes you larger than life. Yeah, every time we down... Looking at the brown enemies you run the ring. Come on, pump. E aquele som de é by the night. Melhor que os anos 5. Era todos homossexuais, mas... Exatamente. É com esse som que vamos iniciar o Larger Than Life dos Backstreet Boys. E depois dizemos o nome do álbum. We'll be right back. Esta canção que acabamos de escutar pertence ao álbum Millennium, que reporta o ano de 1999. Backstreet Boys. Antes teve I Want It That Way, e depois apareceu a tal música que foi a minha primeira escolha neste programa, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Vou fazer uma reprodução do princípio da nossa antena web. Deixa virar, senão não estás apanhado. Vou fazer a coisa da nossa antena web. Uma repetição. 3, 2, 1... Agora! Os singles de Millennium foram I Want It That Way, Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely e The One. 4 singles. De referir ainda que Larger Than Life bateu o recorde no Total Request Live. As pessoas da nossa idade, portanto, 70s e 80s, devem-se lembrar do TRL, Total Request Live, em que estavam lá um grupozinho de fãs, e às vezes levavam para lá os artistas, e eles ficavam malucos, e aquela tabela, aquela lista era feita conforme os pedidos, não sei se era dos fãs na altura, não lembro. E esta música bateu o recorde para o tempo em que esteve durante mais tempo no número 1, na altura, no Total Request Live, isto a partir de setembro, outubro de 1999. Segue-se a terceira música que vamos todos bater palmas. Clap your hands, everybody! Já está abrindo. Ma pam pam pam pam pam pam. Kavok! The nice play! Mais. Ora bem, caros ouvintes. Segue-se um momento sério, não é? Segue-se um momento sério na nossa rádio interweb nesta edição dos Escolhos Sul. Ou escolheu. É tão sério que até vou falar assim. Cuidado para não fazer isso. Não te preocupes. Assim não capta. Ora, estimados ouvintes. Não, assim fico todo torto. Mas assim. Ora, cara, isto é como faço quando faço a hora zero, mas assim dá-me, não dá jeito. Ora bem. Ouvintes, no nosso. Eu estava no ano de 1999. No dia 15 de janeiro de 1999, às 7h30 da manhã, recebi uma notícia trágica. Preparava-me para ir para a escola quando recebi a notícia do falecimento do meu avô. Não é que fosse toda uma surpresa, já estava no hospital há algum tempo, mas mesmo assim, não deixou de ser uma notícia que apanhou em choque. Eu tinha 13 anos, não tinha noção. Nem da vida, nem da morte. Sim, ainda tinha 12 anos. Boa correção, porque ainda tinha 12 anos, ia fazer 13 naquele dia. E nós estávamos... enfim, eu também estava um pouquinho gripado. E claro, não fui à escola. Fiquei com a minha irmã. Ficámos na cama dos meus pais. Por acaso, aquele inverno foi um inverno que coincidiu com muitas coisas. Ou seja, eu fiquei muitas vezes doente. A sério, eu fiquei muitas vezes doente. Mas, sabem, nós tínhamos na sala um codificador que estava ligado à televisão da sala e nós arranjamos um mecanismo que fazia com que o codificador da sala ligasse também a... Ou seja, que aquela televisão ligasse também às outras televisões. Agora, é fácil. Mudamos de canal e siga. Mas naquela altura não. Naquela altura, o codificador da sala... Portanto, se nós mudássemos na sala, mudava no quarto também. Aliás, a única hipótese de mudar o codificador, de mudar de canal, era mesmo levantar-nos, irmos até à sala e mudar no codificador. Naturalmente, nessa manhã, aquilo que eu fiz foi beber o meu leite com chocolate. Uma leite com Nesquik, só isso. E voltei a deitar-me. Eu já não ia para a escola não, porque estava engripado. E a verdade é que até fiquei assim mais dois dias, portanto. Mas, enfim, fiquei, portanto, nessa situação. Estava, portanto, triste, naturalmente, chorei bastante. Mas, às 9 da manhã, havia aquela coisa de estão todos em aulas, mas eu não. E havia um certo contentamento, portanto. Aquela coisa, os miúdos estão lá nas aulas e eu estou aqui em casa a ouvir música. Tinha o Sol Música ligado, porque o Sol Música... A minha irmã, pronto, não se importou muito de estar a ver o Sol Música. E eu digamos que estava, enfim, adorava aquele canal porque era o canal que mais dava música. Já na altura eu era. A MTV também dava música, mas dava muita música que nós aqui não conhecíamos. E havia mais conversa. E era conversa, sim. Sempre houve mais conversa na MTV. Até porque os intervalos eram muito baixos, os intervalos que eram muito maiores, apesar de não serem assim essa coisa, mas os intervalos sempre tinham. Eram muito maiores. E então, esta, portanto, esta. Eu estava tanto na cama, não é? Já, sim, foi às 9 horas, já a hora, já foi uma hora e meia depois de ter bebido o meu leite com Nesquik, quando começo a ouvir esta música. E esta música, no meio de tudo, deu-me vontade de rir. Não é pelo clap your hands, everybody! Aquilo estava baixinho, a gente nem sequer dava. Lembro que estava. Por acaso era engraçado, porque eu lembro perfeitamente de estar. Esta música até tinha um simbolismo maior do que aquilo que eu estava à espera. Já vou mostrar porquê. Para os cores, tu escolheu. Porque eu lembro-me de estar virado para a janela. Os ouvintes vão imaginar. Vocês estão deitados com o lado do coração, portanto, do lado esquerdo, sobre a cama. Portanto, estão virados para uma janela que está. Do lado esquerdo, portanto, ou seja, vocês entram no quarto, né? Ou seja, entram no quarto, têm a cama, portanto, vocês entram no quarto, têm a porta, não é? Viram para. Eu sei que vocês não percebem, mas o número está a perceber o que é que eu quero dizer, ou seja, eu estou a fazer gestos para elucidar ainda mais o número. Viram para a vossa esquerda e ficam com a cama ao vosso lado, portanto, ou seja, vocês ficam, por exemplo, junto à parede. E depois tem ao lado a cama. Neste caso é a cama dos meus pais. E eu estava deitado, portanto, virado para a janela, que era uma janela enorme. Para quem conhece. Hoje posso dizer isto porque não tenho sequer lá nenhum familiar. Quem conhece ali o bairro do Cavaco deverá mais ou menos conhecer a morfologia das casas. Pelo menos. Das antigas, porque Das agora não há antigas, sim, muitas agora já não tem novas. nada a ver. E então, aquilo é assim. Tinha lá essa janela enorme. E eu estava a ouvir aquela música e eu ouvi outras tantas que ficaram todas marcadas na memória. O Vargas Blues Band com Sangre Espanhola, Nuestro Amor, que eu nunca se esqueço de saber quem é que era, A Lo Loco, da Celia Cruz com Jarabe de Pablo, também encontrei, uma mais tarde dessa música. E encontrei e depois ouvi esta. E às tantas, esta música, depois de tanto. Tinha uma mulherzinha que dizia. Clap your hands, everybody! E ficava assim a música toda. É verdade. E ela está a imitar um burro. E deu-me vontade de rir. E fiquei com esta música na cabeça desde sempre. Desde 1999. Até te posso dizer que ainda era no tempo em que o Sol Música era o canal 19. Isso era na tua casa, Sim, pelo sim, menos sim, naquela sim. zona. Sim. Ou porque Na minha casa sempre foi o 15. o canal 21. Sim, ali também foi depois o 15. Sim, aliás, ali era o 15 e a MTV era 16, não é? Sim, e havia de E João 18. era 18, pois não ali não. Não Depois só havia vi. de João 18 para 18, para 30, e o 18 era a Viva. Exato, eu lembro disso também. Aí já eu me lembro, porque aí já. Pronto, já era. Já eu vivia, portanto, numa casa com TV cabo. Por cabo, não por satélite. E sabes que depois esta música fez parte da minha vida e ficou. Porque depois ouvi esta música de vez em quando. Né? Eu ouvi esta música de vez em quando. E eu ouvi esta música de uma forma. Eu sempre gostei muito da música. Eu lembro. Depois lá acabou por anoitecer, não é? 6 da noite. Para mim era um dia desgastante, porque eu passei o dia inteiro na cama. Eu que sempre fui uma pessoa muito ativa, passei o dia inteiro doente. E a verdade é que aquela. Na altura eu tinha uma cadela, que ainda hoje é viva, não deve ser por mais tempo, mas ainda hoje é viva, que é a Pantufas. E essa cadela na altura tinha uns mesinhos, né? Ela veio para a minha casa em outubro de 98 e tinha 2 meses. terem uma ideia, tinha os mozinhos ainda nenhum ano tinha, e foi muito engraçado porque essa, eu lembro perfeitamente, ela às vezes lá saltava para a nossa, portanto, para a nossa cama, onde que pegamos os meus pais, e era uma de mim que, apesar de tudo, ainda havia um certo pacifismo, ou então era eu que não tinha noção das coisas. Eu gostava muito daquela casa e também. Mas esta casa gostei, pronto, sempre gostei. Foi a casa maior onde vivi. Aquela casa foi a casa maior, aquela sala era enorme. Aquilo, e era ali uma, apesar de tudo, era ali uma proteção muito grande. Pronto. Mas é esta a situação. Aquela música fez de facto parte da minha vida. Eu não tinha televisão no meu quarto, só havia televisão no quarto dos meus pais. E depois mais tarde no quarto da minha irmã, e depois ainda mais tarde sim também no meu. Mas a minha irmã comprou uma televisão, arranjou um trabalho e comprou uma televisão para mim, e para nós e para ela. E pronto, e esta música eu fico com ela sempre no ouvido. E em 2003, e vou aqui fazer a referência, não é raro, não é habitual eu fazer isto, mas tenho que fazer esta referência. Em 2003, num sábado à tarde, num dos meus grandes sábados à tarde, ouvi esta música numa rádio chamada Jornal FM, que ainda hoje existe, que é uma rádio de paredes. E ouvi esta música e pensei, ok, eu gravei a música. Eu gravei a música, mas eu não sei quem é que a canta. E depois, entretanto, houve das cassetes de áudio. Tive esperança de recuperar a cassete de áudio, mas por visto não recuperei. Não sabia qual é que... Também agora perdi tudo, mas na altura não sabia qual é que era. Não cheguei a gravar nada com aquela música. E sempre andei à procura em coletâneas à procura desta música. E nunca a encontrei. Há pouco tempo, num coletâneo da Holanda, Nix Music, encontrei esta música. A coletânea, ao quarto volume, começou a ter, portanto, não músicas, mas sim mixagens. Mas até ao terceiro volume foram músicas soltas. E esta música, a faixa número 15, eu já não sei se é Nix Music, se é Nix Mix. Mas acho que é Nix Music. E esta música é a faixa número 15 desse terceiro CD. E quando encontrei esta música, foi uns dias antes de ter feito esta. Ter enviado as escolhas. Foi a música que andei à procura durante mais tempo, mas encontrei. E pronto. Eu conheci esta música precisamente nesse dia. E o videoclipe também era assim muito cheio de energia. Por acaso. Pronto, gostei. Era. Eu não sei explicar. Esta música transmite tantas coisas que eu não vou alongar mais, porque senão isto ficava enorme. Mas a verdade é que esta música para mim diz muito. E porque é que eu disse que esta música ganhou um simbolismo maior do que aquilo que eu estava à espera quando eu escolhi? Porque, digamos que me esqueci. Portanto, eu ia falar numa consulta de ontem, à qual eu tive a ocasião de estar, e então esqueci-me do que é que eu ia dizer relativamente à música e à tal consulta e à casa. Ah, já me lembro. É porque eu lembro-me perfeitamente da sequência, não da sequência de músicas, mas da sequência de momentos daquilo. Lembro-me de ter virado ligeiramente na cama em direção, ou seja, eu estava, ou sabem quando estão assim, portanto, com a cara ligeiramente virada para a janela, mas estou mais com a cara virada para a almofada do que propriamente para a janela. E estou assim com aquela... Porque estão constipados, estão... Pronto. Gosto a respirar, ouvem a fazer a própria respiração. A minha irmã estava ao meu lado, estava na cama dos meus pais, aquilo era uma cama de casal. E eu não sei o que ela estava a fazer, mas devia estar a fazer alguma coisa. Estava só na televisão, já não sei o que era, mas... Ou estava a saber a televisão, ou estava a jogar alguma coisa, já não me lembro. Mas lembro-me perfeitamente de mim. Lembro-me da cómoda, lembro-me da posição da cómoda. Lembro-me do chão alcatifado, que na altura ainda era alcatifado. Quer dizer, eu lembro-me desses pormenores. Aliás, o chão já não era alcatifado. Eu é que tinha a imagem do chão alcatifado, porque ele teve assim a maior parte do tempo que eu tinha lá na casa, mas... já não era alcatifado. De todas formas, lembro-me, por exemplo, de ter, pouco depois dessa música, na música Nostra Amor, ter levantado, porque fui à casa de banho, e o meu irmão estava sempre para ir para a escola, à tarde, e a minha irmã, tu vais para a escola? Lembro-me perfeitamente disso. E o que é que eu digo isto? Que relaciono com o resultado de ontem. Uma das coisas que eu disse ontem foi que eu tenho um grande defeito, e vou-me dando conta disso antes. Não sei o que é que tu opinas, Amílcar. É que eu lembro-me demasiado das coisas. Achas que isso é um defeito ou não? Oh, depende. Se for bom, ainda bem. Se for mal, ainda mal. Não, lembro-me das coisas todas. Esta sequência, percebes? Esta sequência faz lembrar um bocado a minha descrição da vaca de fogo, lembras-te? Sim. Por menor. Mas aqui há uma diferença, é que eu aqui vivi isso. Na imagem da vaca de fogo eu mantenho essa imagem. É curioso. De todas formas, pronto. Mas é do sítio onde nunca estiveste. Exato. Mas é uma imagem. Mas esta não. Esta é uma vivência. Percebes? Eu lembro, inclusive, depois, quando eu fui almoçar, nós tínhamos aquilo nas notícias baixinho, porque a minha mãe estava a explicar-me. Olha, pronto. Nem sequer se devia ter a televisão ligada. Mas pronto. Mas o pai não se importa, porque vocês são pequenos, mas não podemos pôr a televisão alta. Porque, pronto, explicar-nos isso tudo, pronto. Eu, na altura já não era assim tão pequeno, já tinha 12 anos. Na altura 12 anos era uma coisa, hoje em dia 12 anos é totalmente diferente. Os meus hoje em dia, com 12 anos, eram para aí ou com 16. Sem exagero, né? Sem exagero. Pronto. E lembro-me de estar a pensar, eu vou comer e vou para a cama e pode ser coisa que eu outra vez aquela música. E eu vi, acho que eu vi, depois ao final do dia, outra vez a música. Quer dizer, lembro-me daquela coisa toda de imagens. Tanto que eu tenho uma pena enorme quando morrer, porque se perde um... uma enciclopédia, um arquivo. Em termos de, que eu gostava de, foi o que eu disse à minha psicóloga. Eu gostava de ter assim um capturador de vídeo que pudesse assim pôr assim junto à cabeça e pudesse recuperar, porque eu tenho uma descrição tão nítida das coisas. Já para não falar que era muito curioso, se um dia isso fosse possível, não é? Aí as pessoas que veem iam ter a noção de como é que é o mundo de quem não vê. Ou que, neste caso, vê só as cores, porque aí ia haver uma forma física das pessoas comprarem as coisas. Era giro. Quer dizer, para terem uma ideia mais, nunca saberiam como é que era tal e qual, só quando houvesse capturadores de vídeo cerebrais a 3D. Aí sim, mas fora isso não. Mas quer dizer, é aquela situação. Eu lembro-me tão pormenor das coisas, que nem sei se isto é bom, se isto é mau. E pronto. E por isso que eu ganhei um simbolismo, porque falei precisamente disso ontem. A minha consulta de psicologia. A música foi produzida por José David Penin Montilla, madrileno, nasceu em Madrid, capital de Espanha. É mais conhecido hoje em dia por David Penn, uma forma inglesa de dar o nome à pessoa. E a canção foi incluída no seu único álbum, ele que já adotou vários heterónimos, digamos assim, vários nomes artísticos. Kadok foi o seu nome artístico entre 94 e... sobretudo 99, embora depois tivesse havido duas produções de 2004 e 2006. O álbum chama-se United People, Pessoas Unidas, e esta é a faixa número 12, Clap Your Hands, não sei se já tinha dito o nome, a faixa número 12 de um CD de 1998, em que a música número 2 me diz muito na memória. Ora boa, The Night Train. A verdade é que vamos escutar então a faixa número 12 de United People, um CD que veio da Espanha, de Madrid, de 1998, trazido por K. Já sei o que é que passava nessa música, mas não parecia nada, não parece nada espanhola. Esse é do álbum United People, a faixa número 12 chama-se Clap Your Hands, e é uma melodia muito bela e romântica que vamos escutar já a seguir. Clap Your Hands, everybody! Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, everybody. Verificar, o vosso amigo locutor Nuno Miguel já ia dizer amigo ouvinte, malandro, malandro, ha, ha, ha. A melodia que acabamos de escutar é perfeitamente enquadrada no estilo Asneiras, no estilo romântico. Hoje tarde, Oscar Alinho, li uma coisa, o título é assim, não faças estas coisas depois de adulto. E... eu tenho um amigo que me costuma... estou a citar. Tenho um amigo que me costuma perguntar com uma frequência preocupante se viu o último episódio do South Park. Foi tão fixe! Ao que eu respondo sempre. Entrei na fase adulta da minha vida já há algum tempo. Estás à vontade para te juntares a mim, tipo. Tentem perceber. Há certas coisas que deixam de ser aceitáveis a partir do momento em que ultrapassas os 18 anos. À altura da vida em que as outras pessoas se passam a considerar um adulto. Aqui fica uma lista dessas coisas. Comer sobremesa em casa. Porque é algo que os adultos usam para subornar as crianças. Para os obrigar a comer vegetais, por exemplo. Portanto, o que é que estás a fazer? O que raio estás a fazer em casa uma terça-feira à tarde a botar abaixo um iogurte aromatizado enquanto estás colado à televisão? As sobremesas só são aceitáveis na vida adulta se estiveres num encontro com a tua novíssima namorada. Isso, ou sofreres diabetes tipo 1. Segundo ponto, fala sobre pôr açúcar no chá. Falando em coisas doces, és assim tão criança que nem consegues consumir algo, a menos que esse algo esteja a boiar em açúcar. Ou também precisas que a tua mãe esconda os medicamentos numa bananinha esmagada com canela. Ponto número 3. Ter uma televisão no quarto. Há outro sítio em que pode ser uma televisão no mesmo espaço em que tens a cama. Esse local chama-se hospício. Ver televisão na cama é para pessoas que estão a passar o tempo como se a sua vida estivesse lentamente a esvair. Ou para adolescentes que curtem mexer na... enquanto vem a Iva Pamela a apresentar programas inócuos. Se não és nenhuma destas pessoas, não deverias ter um destes aparelhos no sítio em que dormes. Faz-te parecer um caramelo preguiçoso. Aquele tipo de gajo que apara as unhas dos pés com a boca se o corta-unhas não estiver... se o corta-unhas não estiver à mão. Ou o pessoal que vai ao supermercado de pijama. Aposto a minha vida que o James Corden tem uma televisão no quarto e provavelmente vários ecrãs em cada parede. Mais ecrãs que o café do bairro, onde toda a gente vê os jogos de futebol. A minha dica para quando tiveres dilemas difíceis é: o que faria o James Corden? Depois faz o contrário. Ponto número 4. Fumar. Um cigarro é essencialmente a versão adulta de uma fralda. Ao fumares, estás a contar ao mundo que és completamente incapaz de controlar as tuas necessidades básicas. É como um pedido de ajuda. Arrastas-te para fora do escritório, para o frio, uma vez por cada hora, diariamente, a descolorar os dentes e a putrificar os pulmões. E porquê? Só porque uma pessoa qualquer, por quem tiveste um fraquinho aos 14 anos, e que agora é uma criatura obesa com 3 filhos, só porque essa pessoa com 14 anos te ofereceu uma passa atrás do ginásio do liceu. Desde então, tens sido demasiado fraco para suprimir essa urgência quimicamente induzida. Fumar erva é um pouco mais aceitável. Desde que seja praticado com 2 ou mais amigos e sem o Bob Marley pelo meio. Porque é simplesmente divertido. Ponto número 5. Usar disfarces. Não frequentei a escola pública, por isso não compreendo isto. Mas usar em pleno dia e no meio da rua fantasias de animais que cobrem o corpo inteiro deveria ser ilegal para maiores de 9 anos. Ponto número 6. Venerar gente famosa. Lembro-me da primeira vez que o Rui Unas me mandou props no curto-circuito. A minha vida atingiu o seu pico. Finalmente, alguém famoso tinha-me reconhecido. Em minha defesa, eu na altura tinha 12 anos. Agora que cresci, percebo que é ridículo venerar gente famosa. Na verdade, até evito conhecer pessoas famosas. A minha resposta fabricada para quando me apresentam um famoso convencido numa festa qualquer é: ei, Foste o que desempenhaste o papel da Paula Neves no Anjo Selvagem, não foste? Isto funciona bastante bem. Especialmente se a pessoa em questão for uma mulher. Ponto número 6. É o 6 que vamos, não é? Sentaste-te atrás do teu amigo no autocarro. Vejo isto imensas vezes. 3 ou 4 miúdos entram no autocarro vazio. Cada um deles entra-se em lugares separados e filas diferentes. No início eles são a rir e a mandar piadas sem terem noção do que está prestes a acontecer. O autocarro vai-se enchendo e eles ficam rodeados por estranhos. Em vez de terem um amigo ao lado, têm um pedreiro que cheira mal, que cheira como se tomasse banho em sumo de kebab todas as manhãs e todas as noites, 3 vezes aos domingos, porque a alma caridosa é que não te sentas ao lado do teu amigo no autocarro. Estás preocupado que alguém pense que são gays? Só se tiveres 14 anos. Ponto número 7. Gostar de grafitis. No outro dia, um amigo meu que tem 20 e poucos anos disse-me: há uma cena marada naquela ponta ali. O gajo estava a referir-se a uma frase grafitada, que provavelmente dizia algo parvo como hemorroidas. Comecei a olhar no horizonte, a sentir um vazio, como se fosse um reformado à beira da demência, quando tudo o que já me foi familiar deixa inexplicavelmente fazer sentido. Tenho certeza que quando era um puto errático, com um lápis na mão, isto parecia-me um quadro do gostava que ele bote, mas a minha mente amadureceu. Ninguém que se considera um adulto pode conseguir apreciar um grafite. Fora desta lista, mas me mereceram menções honrosas os seguintes pontos. Acordar ao meio-dia ou mais tarde ainda. Chatear-se por não receberes de volta aquela quantia igual ou inferior a 5 € que emprestaste a um amigo. Escrever A com acento para trás em vez de A com H e acento à frente. Perguntar se gostas, tracinho T, em vez de gostaste. Ter um fraquinho com a tua prima. Fazer listas de coisas de que não gostas. Ouvir hip-hop britânico. Cozer emblemas na roupa. Beijar o teu pai nos lábios. Ver telenovelas. Não dividir a conta em partes iguais quando vais jantar fora em grupo. Usar um chapéu, a menos que estejas a ficar careca. Mentir sobre teres ou não teres sexo. Esta lista, que eu achei muito curiosa, até bem encaixar na minha resposta que eu ia escolher, e escolho a mesma, agora não é com mais lógica, à música do Kapok. Tu lembras de um grupo que veio da Finlândia chamado. Estamos a falar de coisas mais ou menos do jeito. Um grupo que estás a ver assim, tipo de breakbeat, hip-hop, funk, electro dance, estás a ver, but nice, que nasceu em 98, teve ativo até 2005. E que o grupo chamava-se Bum Funk MCs. Ah, até não lembro. Aham! Mas aquela da Finlândia. Foi estar lá, pum, tio, tio, to rock the microphone, pum, pum, pum, yeah, yo, with the freestyle lá, pum, tch, tch, tch, tch, I got up in trouble. Essa música foi mal reportar uma coisa. O estilo que a gente tinha que mandar na altura, estás a ver? Aquela coisa. Mas não é só isso, é que tu não tens só um coitadinho, já na altura segue, não é só agora. Mas o protagonista, o Duo. Os dois produziram esta música, aparecem lá no videoclip, mas é só de vez em quando. De vez em quando vão aparecendo, mas o protagonista, o único que aparece praticamente de início ao fim, é um rapaz, vai nos seus 15 anos, talvez, 16, 14, 15, 16, por aí. Com um cabelo assim, tipo a Bob Marley, assim, with the rasta, assim, with the freak, com os olhos contadores maiores que a cabeça dele, maiores que os tens aqui, brancos, com uma roupa toda with the freak, fraten, manda the freak on the scene. E depois é do género, ele vai a meio, já há muito tempo não vejo o vídeo, mas ainda tenho uma grande ideia do vídeo. Ele vai a meio da rua e passa um gajo por ele, estás a ver, tipo assim, primeiro começa a olhar assim a um lado, olhar de um lado, tipo, é que sou o Guna, tipo, estás a ver? E passa por ele e começa a fazer uhu, a dançar, yeah! Tipo, que leite com esta! Nem fala, mas fazem ali umas cambalhotas e tal, depois vira-se para ele, tipo, que leite com esta, e ele, yeah, meu, és boy da fora. E continua no seu boy da style. E então estás a ver, isto associa logo ao style que a gente ia mandar, tipo assim, para as gurinas e para o nosso grupo, tipo, para não ficar mal visto, estás a ver? Estás a ver o aparato? Yeah. A gente ia por causa do estrilho, olha o estrilho, olha o estrilho. E então a gente tinha que ficar assim, bué, bué daí, não era como o outro, está a ver um whisky de malta, adorava estar aí, mas estou a sentir mal, estás a ver? E então é. Temos de estar assim, tipo dentro, tá? Tipo in, tipo no grupo. O que vale é que eu nunca fui assim. Mas essa música. E lá está, também não é do mesmo tempo, é na mesma altura. Isto foi lançado em outubro de 99, o Lorde Jardim lá foi em meio de 2000, setembro de 2000. É da mesma altura, faz lembrar o grupo também que a gente andava e tipo. Atenção, atenção ao aparato, atenção ao estilo. Havia o certas. O Lorde lá foi lançado quando? 2000. Com certeza. Não, não foi. Pois foi. Oh. Foi em 2000. Estás a ver, tipo, não podias dizer ou fazer certas coisas, tipo, já. Yeah. Tipo, estavas na aula e podiam-te para olhares para cima e tu, ei, não gostes, dá mau aspecto. Olha o mau aspecto, ei, oh meu, ei, olha o mau aspecto. Deves ter, não sei se tens ideia dessas coisas. Tenho. Essa do, ei, olha o mau aspecto. Essa mau aspecto, ei, olha o estrilho. Essa tem muito. Ei, oh meu, ei, olha o estrilho, olha o mau aspecto, está a boa da fome. Gente, se levavas alguma camisola que não conduzia com o resto, e que é isso? É um pano de cozinha? Topas! E os outros, lol, lol, lá. Na altura não havia lol. Não. Então, não, o que é que fazia? Era rias. Ah, rias. E havia-se alguém, tuf, tenho te tuf, mas eu lembro de uma pessoa que também chegaste a conhecer. Sim, tuf, tu não conheci. Não, aquela que tem o nome da atriz. Ah, sim, das atriz. Bem, não interessa, vai. Era Mónica. E depois? E ela, acho que era ela. Ela não se ria, ela só dizia lol. Pois dizia logo e depois ficava a olhar. Yeah, tipo, mas essa se mandava bué da style. Yeah. Olha, essa mandava... essa que mandava bué da style, homenas. É, curti boés então. E então, como homenagem a esses belos tempos em que a gente pensava que sabia muita coisa. Agora, lembras? B-Boys, Fly Girls. Lembras-te? B-Boys, Fly Girls. Oh, yeah. Eu confundo essa. B-Boys, também foi o single antes do Freestyle. Eu. E chegou a número 1 em tanto lado: Austrália, Alemanha, Nova Zelândia, Noruega, Nova Zelândia. Mas é engraçado. Porque Nova Zelândia. Aí, Holanda. Porque é engraçado porque primeiro aqui foi conhecida a outra. Porque a outra foi antes. Não. O B-Boys Fly Girls foi lançado antes do Freestyler. Pois, mas o Freestyler foi conhecido aqui primeiro, antes do... Ah, o álbum In Stereo. Sim. Mas agora, lembras-te, não sei se te lembras de um programa da MTV. Aquilo devia ter informações em baixo, o que é que era? Porque a parte de baixo... O B-Boys Fly Girls foi lançado em dezembro de 99 e o Freestyler em outubro de 99, por isso é que tem lógica. Tá. Primeiro foi Up Rocking Beats, em julho de 99. Esse programa, quando esse programa dava, eu não sei se era um programa, se era um... O que era aquilo, mas sei que quando isso dava, aquilo formava tipo um quadro, e em que tinha o videoclipe no meio, não é? No espaço do quadro. E, portanto, o quadro era todo laranja. À volta, percebes? Eu lembro que em baixo era todo laranja, em baixo. Aquilo devia ter letras, devia ter informações. Não te lembras? Não. E depois aquilo tinha assim uma música meio fanhosa quando acabava. E aquilo ficava todo cor de laranja, com umas letrinhas quaisquer, não sei. Eu lembro do fim dessa música. Esta música chegou a número 1 em muito lado durante a primeira metade de 2000. Está aqui pois, a dizer. Eu lembro-me inclusive... 11 países. Eu lembro-me inclusive... Eu gostava tanto que andamos já assistindo nessa altura. As músicas, nós hoje... E um dia destes, se a gente estiver no ativo... Aliás, nem é preciso tanto. Basta... Há músicas... Já disse, tu vais ao top 10 na web e vais ver que há coisas... Para nós... Aí até porque isto já foi... Não, o CD é que chegou. Sim. Mas eu gostava de facto de olhar ter nove daqui a 10 anos a recuperar tops há 10 anos atrás. Boy the Freak on the Night, não é nada. Os discos estéreos que já não tenho que ter para ter. Eu, por não, exemplo, lembro depois deste rapaz aparecer nas semanas, meses seguintes, havia um rodo de gajos com os headphones aos escutadores, boy the grande, manasse, para mandar o style, para mandar como o gajo tipo manasse tinha lá no vídeo. Só faltava terem cabelo como ele e começarem... Ah, isso também começava a aparecer. Dançarem no meio da rua. Yeah, como a outro. Yeah, que leite. E ele, estás fora, meu. Long, tipo, morre. Tipo, yeah, tipo, coisa. Bem. Olha, mas essa do morre também havia. Às vezes também... Essa era mais tarde. Essa foi mais tarde. Pois foi, se calhar. E faz lembrar também uma coisa que eu não falei no Lars Day Live, que era o importante que era, entre o pessoal que ligava a isto, saber as coreografias. Decorar-te, sobretudo as garinas, estás a ver? Ah, mas não é assim, eles fazem assim. É assim, yeah. Ah, isso é. Vamos fazer assim na escola, com o Sandro, para toda a gente olhar para nós. Que bué da eu lembro-me quando... quando estávamos. Houve uma altura no meu sexto ano que estavam a ensaiar a coreografia e cantar uma música das Spice Girls. Yeah. E aquilo, elas lá com as loucura. Com as todas as coisas que eu escolhi. Já tinha que ser igualzinho. E não é assim, pai. Não é assim. Oh, não sei o quê. Né? Tudo isto para dizer o quê? Sobretudo no último ano, já não estamos no balanço do ano, porque o programa da semana passada, 2 horas e 34 minutos, já chegou para isso. Mas agora foi o ano em que eu me apercebi mais. Não me apercebi, mas pensei mais. Já não tínhamos 10 anos. Já não tínhamos, eu até cheguei a dizer isso a meio do ano, quando tive um amigo meu. No tal dia que eu toquei o Fragile, do Sting. Eu comentei com um amigo meu, pá, já não temos 15 anos. É na altura em que certas coisas que há uns tempos eram, ah, mas é fixe agora. Quero saber disso. Ah, posturas. Maturas. Se a freestyle surgisse hoje. Freestyler. Se a freestyler surgisse hoje. Ui, ui. Agora surgem Rihannas e Beyoncés e essas coisas para mandar bela freaks. Ah, mas agora dá aí um que é o Fishman. Já ouviste falar? Não. Ah, mas não. One Pop Fish. Mas, sabe, na altura eu gostava da música e ainda hoje a ouvi ela traz nostalgia, mas agora as músicas pop ou de género que surgem, não sabe. Ah, a mim não. A mas sabes tu o Kim Dez Boy da Teen? Estás a ver assim? A mim dá músicas que me dão. Olha esta Diamonds da Rihanna e da. Ainda vai ficar na memória muito tempo. Essa. O que vai ficar na memória? Ah, sim. Born the Sway da Lady Gaga. Isso é outro nível. Isso já estamos a falar, calma, que isto está a falar de uma religião. Dr. Dre, Eminem, Scalagri, I know the doctor. Eu tinha uma coisa para te mostrar quando foste lá em casa e não me sei se vai ser a música. A canção. Sim, 4 é trazida ainda da Finlândia. Nós hoje já tivemos Espanha, Estados Unidos, Finlândia e Suécia. Epá, eu gosto disso. Vamos voltar lá a norte da Europa, aos nórdicos, depois da Suécia vamos até a Finlândia. Espécie quadras da música. Já te contei. Ah, contei no outro programa. Tenho que contar isto também depois. Canção número 4, Freestyler. Estamos assim num estilo Weather Freak, como num livro. Estás indo pelos Bum Funk MCs. Vamos, curte o Ezo. Freestyler. Não. Straight from the top of a dome, as the rock, rock, rock, rock, rock, rock. Um, dois, três, bom, bom. Não vou pra cuna que espero. Ah, nunca ouvi essa música aqui. Só que eu quero navegar. Pum, pum, pum, pum. Enfim, a próxima música, ora pesquisei por information. Porquê que tu foste lembrar do Capitão Luma? Porque tu disseste 1, 2, para começar a gravar. Ah, 1, 2, 3. Sim. Essa música nunca passou aqui, só 3 vezes. Sim. Dá para passar mais um. Cadê esse que não vou gravar uma canção? Uma canção só para passar para. Exatamente. Vamos lá, ao Panani. Dá para dizer que não. Procurei informações sobre a coisa. Já agora, se puder ser. Tá só, bem. Só para complementar. Não custa muito. Ora bem, eu era um miúdo que gostava muito da música. Sempre fui um miúdo que gostava muito da música. E eu via programas tipo Decadence e coisas. Isto de vez em quando apareciam coisas de todo mundo. Havia música que aqui eu quero um trago, aqui eu quero um trago, aqui eu quero um trago, não se queda la radiola. Havia outras que eram bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. E havia outras que eram pupanané, pupanané. Eu fazia isso com cada um. Mas esta música ficou justamente no ouvido e não foi a única. Ficou justamente no ouvido. É assim, eu sou sincero, eu nem sei o resto da música. Eu acho que ela basicamente toda, é toda assim. Pó, panané, pó, panané. Estás a ver? Nós encontramos aqui uma versão maxi 10 minutos e 35 só com isto. 1994. Pronto, é, cá está no tempo da decadência e não sei o quê. No tempo que era miúdo, tinha pai 10, 11 anos quando vi estas coisinhas. Neste caso, até só devia ter pai 8. E há duas coisas. Há duas coisas em mim que me recordam quando ouço esta música. Primeira, recordam quando eu andava aí pelas rádios, mas nem sequer saber como é que se chamavam. Ei, Rádio Cidade, nunca tinha ouvido falar. Eu, tipo, tinha ouvido a rádio naquela tarde, mas ouvi o nome. É que fixe cidade, e o nome muito fixe cidade, porque estamos na cidade. E outra coisa que eu me lembro é de estar a tocar órgão. E de estar a fazer, e de estar tipo, de repente parei o órgão e pus aquilo, o gravador. Aliás, passou o meu piano, que o meu piano tinha rádio. É, e então o meu piano tinha rádio. O meu piano, o meu órgão, não era um órgão pequenininho, tinha rádio. E estava a dar uma notícia sobre o Manuel Damásio, lembras-te dele? Presidente do Benfica entre 1995 e 1998, por aí. É verdade. E eu lembro-me, só fixei a voz, porque mais tarde tinha descobrido que estava aqui no terreno, também estava na Antena 1. E sinceramente, eu olho para trás e penso, a vida, eu nem sei se a vida era assim, era, como é que eu explicar? Eu não sei se a vida era simples porque eu era adolescente, ou se a vida era simples porque era simples. Mas, ou seja, se era mesmo, ou seja, se era falta de inteligência, se era falta de consciência da minha parte, se era mesmo simples. Eu olho para as pessoas agora, e para as pessoas não sempre atrás. E não tinha nada a ver. Nada. Os colegas da turma, que apesar de me discriminarem, enfim, aliás, naquela altura não me discriminavam, naquela altura não me adoravam. Os colegas adoravam naquela altura. Eu sempre tinha colegas às vezes que andavam quase à porrada para andar. Para fazer a companhia. Eu não me lembro de ter levado a minha mochila para onde quer que fosse. Levavam-me sempre a mochila. Espera aí que eu levo-te a mochila. Uhum. Não sei o quê. Leva a pasta. A pasta levo eu e tu levas. Capos! Eu que não levo. Lembro-me uma vez, isto é uma cena muito engraçada. Eu estava... Olha, é mais uma daquelas imagens. Quinta dos Castelos. Nós tínhamos acabado de almoçar e estávamos à beira da cantina. Deixa-me ver se... Ah, consigo lá na cantina. Mas estávamos cá fora. Portanto, aquilo é assim. Agora não sei se como é que isto está, mas aquilo era assim. Tu tinhas duas partes iguais. Portanto, tinhas, imagina, um bloco daqui, ou seja, da esquerda para a direita. Tinha, à esquerda tinha, ao fundo tinha umas salas. Depois tinha a casa de banho, a meio, né? Tinha aqui a casa de banho. E tinha aqui as escadas para a parte superior, para um piso, e em cima era exatamente igual. E depois aqui, este espaço todo era polivalente. Estás a ver, não estás? Pelo menos não vemos, mas pronto. Depois tinha uma coisinha com uma secretária, não sei o quê. Depois do outro lado tinha, com a mesma largura e comprimento, não sei o quê, tinha a cantina e tinha a porta que dava acesso a outras salas, mas no mesmo modelo, percebes? Exatamente iguais. As nossas eram do primeiro e segundo ano e as outras depois eram do terceiro e quarto, do terceiro e quarto ano. Por acaso, a minha, depois eu acabei ficando naquela sala no terceiro e quarto ano. Mas como é que é dizer? E portanto, havia... ou seja, cá fora, havia sempre aquele espacinho entre uma... Ou seja, cá fora não recreio, ou seja, entre uma extremidade das... Entre uma extremidade da escola e outra extremidade da escola, havia esse... Enfim, esse... Essa espécie de recreio. Não era só isso, mas também era isso. Que eu gostava muito de entrar daquela escola, mas não vou estar agora aqui a... Pronto, a divagar. Porque era muito parecido com a escola das matas. Pronto. Mas resultado. E então, nós estávamos nessa... Estou de cá fora. Estava sol. Embora ali estava, aquilo tinha tipo coberto. Portanto, não disse assim, mas vi o sol lá à frente. E a bater num edifício qualquer. E estava uma... Que não vou dizer o nome, mas lembro quem é que era. Estava uma a puxar-me um braço, a dizer, não, ele é que eu levo. Depois a outra a dizer, não, ele é meu, não é que eu levo. Estava assim com os braços todos esticados. Quase a ser dividido ao meio. Quase a ser tudo. Então, mas saibam as garinas a quererem levar-te. Ah, caralho. Não, continua. Pronto. E então foi assim um momento. Isto acontecia muitas vezes. Isso acontecia muitas vezes. E é assim, não tanto assim, mas acontecia sempre com a pasta. Porque às vezes as pessoas diziam para levar a pasta, mas eu... Tem quem se disponha, que nem precisava de pedir. E quem se dispusesse, eu... Oh, deixa de estar. Pronto, leva lá a pasta, amigo. Obrigado. E isto agora não é possível de acontecer. Agora era impossível. Só não sei que fosse numa aldeia ou assim, ou que fosse para a televisão, mas agora normalmente era impossível de acontecer. E não sei, eu lembro que eu antes ia para a escola de manhã, ia tomar o pingo num café que não sei se não hoje existe. O café tinha umas... Não sei se tu consegues identificar por aí. O café ficava à beira da Quinta dos Castelos, da escola. E aquele café tinha... Como é que te explicar? Ou seja, tu subias o passeio, depois de atravessar, não é? Ai, tu vais cair. Deixa eu ir. Pronto, basicamente, subias o passeio e depois tinhas umas duas, não eram duas escadinhas ou três, até para entrares para a porta do café. Pronto. Eu lembro-me que vinha, sabes, eu lembro-me de uma cena muito gira, que era, eu vinha... Sim, sabes, era numa curva, na rua, não sabes? Sim, era. É, ainda existe. Ainda existe? Estou sempre lá, dois valhotes à entrada e pouco mais, numa mesa cá fora. Eu passo lá tudo isso. Ah, agora tem mesa cá fora? Pois, aquilo já... Eu passo pela tua escola e pelo café tudo isso. Pois, aquilo sim. A Rua das Lavouras. Talvez. Não sei como é que se chama. Sei que eu ia lá tomar o pingo todas as manhãs. Sim, na altura podia tomar o café todas as manhãs, ou o pingo. Ih, se calhar muita gente que faz isso ainda hoje. Eu tomava o pingo, não é? Todas... Mas aquilo era um café, ainda era um café jeitozinho, aquilo. E era assim, tinha lá então o café e tal. E eu lembro até de uma cena muito gira, que era, eu lembro de uma vez que saí do café e vinha para a escola. E fiquei com a ideia de comer um push-pop. Lembras-te disso? Sim. Que até era uma cena que depois diziam que fazia mal. Sim. Que havia substâncias, não sei o quê. Eu lembro bem do anúncio. Eu lembro... Push-pop! Era teenager, era para a canalha e para a teenager. Eu sei que ele não fazia mal nenhum. Que ele foi... Não sei o que é que se passou para ali. Inventaram uma coisa qualquer, porque aquilo lá do chupa-chups, talvez houvesse essa rivalidade. É quase como aqui quem dizia que na Casa Branca, no restaurante de Casa Branca, que se matavam cães e que se vendiam como cabritos, ou o que é que era. Uhum. Só que uma vez foram encontrados uns cães sem cabeça, ali perto de Miramar. E o que fizeram com o posto foi um bocadinho isso, foi tentar passar uma imagem. E lembro-me que ele não deixou comer um, porque, aliás, não era, tinha visto na televisão. Não é que me deixou comer, mas disse-me que não podia comer daqui, não podia comer muito daquilo, que aquilo fazia mal. Porque viu alguém disse que. Pronto. E resultado, isto tudo para dizer o quê? A vida na altura era muito mais simples. Eu lembro-me que era muito mais simples. Havia ali lugares onde havia as sebes, portanto, tu ias na rua e. Agora é, tudo tem. qualquer nichozinho tem casas, tem lojas, tem não sei o que degradado. Sabes que o terreno à beira da Quinta dos Castelos continua intacto. O castelo continua, aquilo é quase um património nacional histórico. Vai ficar. Sim, aí talvez. Aí não tinha certeza, mas aí, então um dia a gente. Quando nós estivemos lá, quando, naquela missão ao exterior, quando tivemos linha de comboio, estávamos lá. Pois, só que eu não saí. Era na rua ao lado. Não tive o prazer de presenciar. Tive o prazer de encontrar depois aqui uma das antigas funcionárias. Tu andaste lá ou não? Não. Ah, pera, tu andaste noutra coisa. Com hoje. Tive o prazer de encontrar uma funcionária que eu achava que era muito chata. E quando eu descobri que só tinha 9 anos mais do que eu. Chamava-se Fernando. Não. Aliás... Em quase todas as escolas há uma Dona Fernanda. Ah, e também lá também havia. Está a ver? Mas essa não era... Essa não era chata. Mas é curioso até... És o Fernando. Mas é curioso até porque essa... Muito a explicar. Essa... portanto... Essa... Aliás, ela nem era bem funcionária. Ela era filha de uma funcionária. Mas... Estava lá sempre na escola. E hoje vinha descobrir que ela tinha 35 anos, portanto, se eu tinha 8, ela tinha 17. Bem nova, foi para uma escola primária. Pois. Mas é assim, isto também já foi há 20 anos atrás. Ora bem, se tinhas coisa, foi em 1950 também. Não, peraí, ela agora tem 35. Isto foi há 18. Nasceu em 37. Não, em 44, não é? Não, é. Não, é assim, ela talvez não fosse funcionária lá, percebes? Mas ia para lá, dar uma ajuda, não sei o quê. Ah, estou a ver assim. Não sei. Ou então tem mais anos, mas acho que ela tem 35 anos só. Pronto, mas o que eu queria dizer é que eu não gostava nada dela. Eu achava que ela era má. Pronto, não sei, eram outros tempos, aquilo de facto era muito. Era muito. Era estranho. E a música? A música é a simbologia dessa simplicidade. 94 é natural. Diz? 94 é natural, 1994. Não, será dessa simplicidade, dessa... Sei lá... Eu lembro-me, se eu acordasse mais cedo, na madrugada, ligava a rádio, e muitas das rádios só tinham... Não tinham emissão. Por acaso a Rádio Cidade sempre tinha. Esta música eu... Pronto, mas... Mas cá, tinha, mas quer dizer, não tinha locutor, só tinha ali música. E lembro de uma coisa muito gira, que era a Rádio Voz de Santo Tirso. Sabes como é que eles tinham a programação à noite? Como é? Pegavam nos Mercedes dos Naus. Então, vamos atrás dos outros. Na altura não havia as coisas de playlists, como agora, todas automatizadas, não sei o quê, então passam os comerciais. Lá não. Lá era assim, um CD. Nem havia comerciais e nada. Só para nada. Só havia uma coisinha que era às 3 da tarde, ele passava para a faixa seguinte, que era... Não sei o que é, Rádio Voz de Santo Tirso. São 3 horas. Só tinha isso. Tipo, sabe, a música assim. Era assim, era muito fixe. Uma vez, muita gira, que foi um CD em Gasgoi, ficou assim até às 7 da manhã, ou 8, ou 5. Foi aquela coisa demais. Eu adormeci, tipo, deitei mais às 2 da manhã, é tardíssimo, né? E acordei às 8, mas eles só abriam a rádio às 9. Acordei às 8 e o CD ainda estava lá. Foi giro. Pronto, era a simplicidade. E esta música... Não é precisamente isso, é a simplicidade. A canção número 5 é trazida por um senhor que nasceu no Bronx, Nova York, Estados Unidos da América. Vamos repetir um país. Ah, que desgraça. Nasceu a 19 de Abril, a besta. 1957. África Bambata. A 757 já tinha de aparecer o juízo. O seu nome é Kevin Donovan. Na altura tinha 37 anos. 36. Não fez? Kevin Donovan trouxe em 2004 esta... 94. E o que é que eu disse? Trouxe este Popo Nani. Isto dividindo em duas até... Bom. Vamos ouvir então a canção número 5. O intérprete... África Bamba. Tá. Tá. Bamba tá. Bamba tá. Título. Poponane. Orquestração. Poponane Grassman. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane. Poponane, Poponane, Poponane, Poponane, Poponane, Poponane, Poponane, Poponane. Que estamos a gravar, e antes que explique a última canção de hoje, estamos a gravar mesmo no dia de aniversário da rádio. Não estava na brincadeira no início. Hoje, já não me lembro da última vez que gravámos uma sexta-feira à noite. Foi da última vez? Não, mas já foi há algum tempo. No ano passado deve ter sido. Sim, foi no ano passado. Ou em 2011. Mas não me lembro, uma sexta-feira à noite temos gravado já há muito, muito tempo. A verdade é que 4 de janeiro de 2013 é um dia muito importante, porque é o dia antes do dia 5. E no dia 5 é um dia importante para mim, portanto o dia em que este programa está aí para o ar, se não houver disponível. E... Não, se montares. Pois, o problema é se metes depois no dia a seguir. Mas... Porque no sábado à noite vai regressar uma série de topo. Uma série assim de topo, mas isso... Não, uma série inglesa. Eu tenho pena de não entenderes muito bem o inglês, senão... Que é Seinfeld. Tu... Não. Se não tu vias, fogo, tu agora fizeste lembrar a juventude dos anos 80, os anos 70. Toda a gente que nasceu em 1980 para trás, naqueles anos, viu o Seinfeld. Uma série de topo. Para a semana devo trazer uma das músicas, ou pelo menos uma referência a isso, deve ser executada na próxima semana. Uma série que me faz reportar outro espírito ao ouvir aquilo. Vamos fechar com um single, não digo. Vamos já com um single lançado no ano mágico, 1999. Já andámos muito à volta de... A primeira foi o... Ah, não, há bom ter nada a ver. Mas... Backstreet Boys 2000, o Freestyle foi em 99, Larger Than Life foi em 2000. E a tua... Qual foi a tua segunda? Que já não lembro. A minha segunda foi a do Coiso. Uhum. aquela do Cadoc também foi em 98. O single é de 99. O CD é o álbum de estúdio intitulado Believe, de 1998. Olha, Cher. E a Cher vai cantar, também deve ser norte-americana, esta jovem. Jovem, não sei se entenderam esta coisa. Jovem. Foi lançada 19 de fevereiro de 1999. O vídeo era predominantemente azul. Pois, pois. Veio da Califórnia. Mas quem é que disse mais ouvir o Believe? Eu disse que o álbum é o Believe. Mas e além disso, o single deve ter sido 98, o Believe. Já agora, a música Strong and Old também tem... Ainda que não. É mais verde. Sherilyn Sarkisian é o nome desta deus do pop, desta porcaria. Nasceu 20 de maio de 1946, tem 66 anos. Creio eu que já se retirou da música, não... Não me lembro de discos. Por acaso não, regressou precisamente no final de 2012. Opa! Opa! Opa! Gangnam Style! Ainda na canhã! Ei! Estou ansioso para um festival na RTP da canção deste ano. Eu estou é preocupado. Que danos é que se possa causar as nossas mentes? O álbum Believe foi quase uma estreia para Cher. Foi o álbum número 23 da carreira dela. Portanto, como se vê, ela estaria certamente pouco habituada a estes lançamentos de discos. Desde aquele tempo do I got you, baby. Tic, tic, tic, tic. I got you, baby. Quando era Sonny Cher, se bem que lembras. Não. Não era Sonny Cher. Cher e Sonny. Não era Sonny Cher. O homem veio sempre primeiro. Sim. Então é que sei. Mas que tal? Mas estás tão mal em que... Eu percebi que estava... 1965, com essa rapariga, ela e o Sony lançaram a primeira... Eu tenho que arranjar todas essas perfeitas. Havia uma música que gostava muito, que era a faixa número 1 no primeiro disco dela. VH1 Divas 99, e ela fez parte. Eu estava a tentar encontrar os anos. 2005 é o último. Ai, compilações. 2001 é o que consta que tenha sido o último álbum de estúdio. O coisa está desligado, não está? Não, deixa lá isso. Pronto, foi. Em 2012 ela lançou o coisa. O título desta música que é o Cause I'm strong enough to live without your roughness. The smile is not you. Além de fazer não tanto a coreografia e o bué da style, mas na altura isto tum-tum-tum-tum enchia, estás a ver, tipo assim, batia no ouvido. E um gajo ficava bué da freak, and strong. E depois ficava a imaginar como é que seriam as discotecas. Como é que seria estar a curtir este som, bué da freak. I'm strong enough. E eu mal vi o título desta música, achei apropriado. Ah, isto também tem a ver com a VH1. Classic, que reencontrei esta música no VH1 Classic há pouco tempo, foi em dezembro, bem, já foi no ano passado, mas acho que foi em dezembro, que reencontrei esta música e mal ouvi, olha, isto vai para uma escolha dos escolhões de Navarro. Isto é porque não ouves a Antena Web, as emissões de Rádio Alegria do mês de novembro. Pois, são as últimas que estão disponíveis. E ao ler o título lembrei-me de ti. Forte o suficiente, strong enough, tu és forte o suficiente para aguentar isto, yeah. Para aguentar... On or Nothing, lembras? O single que veio a seguir. It's On or Nothing. Isto também tem muito de uma coisa que tu gostavas muito, que era a música de disco dos anos 80. Gostava mais de Eurodance, mas estás a ver assim música de disco, estás a ver assim... Isso é mais para Eurodance. Não, isto é mais disco, assim, dessa altura de coisa aqui. Portanto, com força suficiente, vamos escutar a Sherilyn Sarkisian. Com este Strong Enough, que hoje, para abrir assim o ano, fomos yo yo caros ouvintes e mesmo weather. Pois. Exatamente. Mas isso não é essa quando vem. Hoje ouvimos APA Under Attack, Backstreet Boys Larger Than Life, Cadoc com o quê? Clap Your Hands. Clap Your Hands. Depois foi Bom Funk MC's Freestyle lá. Bom. Ao cabo foi o africano. Bambata. Com Panane. E agora a Cher com Strong Enough, tudo músicas muito românticas para abrir o ano. O videoclipe desta música também é predominantemente azul verde. Pois é, azul e verde. Agora fizeste o melhor With My Love. Vamos. Vamos embora. Vamos até para a semana, que é a emissão urgente. Exatamente. Para a semana vamos ter assim. Até vamos parar antes do tempo, que é para não se esquecer, somos os primeiros a chegar. Somos os primeiros a chegar. Primeiros a chegar aqui. Ah, vai ser 112, não é? Tem que ser com emergência. Ui, ui, até vou chegar na moça e tudo, só para dar style. Estás a ver, tipo assim, o menaço, o protagonista do freestyle, isso, do Pam Pam Camp, assim, eu chegar aqui da ambulância, o caralho. Isso era fixe, tipo. Curtias, boés? Sim, tipo, como aquelas. Sim ou já? Já, já. Ah, tipo, então. Assim, tipo, vestidos de carne e o caralho. Assim. Ei, a curtir boés, mas é sempre um bocado fora, mas está-se então. Por acaso, é sempre um bocadinho fora, mas tipo, tive chance na ambulância. Trouxeste aí o ecstasy. Estamos curtindo a noite toda. Está lá. Strong enough. Strong enough. É a doença dos rádios, não é? On off. É. Vamos lá, shiny strong enough, assim mesmo. Mas isso é mais freestyle. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change.